Medo! E a Boutique! Grupo Topazio! Vai começar o espetáculo! O homem do Alô chegou! Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Uma história escrita pelas mãos de Deus sempre será brilhantada com grande talento. Eis que a voz que conquistou o Pará chega e ecoa. Venha, DJ Tom Máximo. Vem pra festa! Máximo. Com seu alô que conquistou o Brasil. Alô! Sempre com apresentações indescritíveis e surpreendentes. Agora, ele irá comandar o espetáculo da luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Carisma, alto astral e tocando a saudade com amor e dedicação. Ele dita as tendências do mundo da recordação. O DJ que ecoa o seu alô pela cidade. DJ Tom Máximo. O showman da saudade. Alô, Vila do Cravo! É agora, DJ Tom Máximo. Tom Máximo. Coloca essa galera pra dançar. Aí, DJ Tom. Solta som. De fruta que deixa atinar minha boca. Uhul! Ai, que coisa louca. Eu gostei daquele beijo. Dom. Que desejo máximo. Me senti tão envolvente no teu corpo quente. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo. Como é que foi? Foi muito bacana. Um abraço aí, a galera aí do Balneário, São Lucas. E essa sequência dedicada aí a toda a família. Está curtindo a Carroça da Saudade aqui. Galera do Balneário, São Lucas. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Alô, Ivanildo. Um abraço pra você, garoto. e vai virando, vai virando, vai virando. Luxo. Essa carroça é o quê? Luxo. Beleza. Qualidade. Eu não escutei. Qualidade. Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Isso tudo é Carroça da Saudade. Com esse corpo lindo eu chego mais. Um abraço aí da minha família Gilson, ao lado da carroça. E aí? Não faz assim. Um abraço aí também, Super Fúria da Cibaquete. Meu amigo Gerson aí do Bom Jesus. Alô, Neto da Nike. E o Netinho. Viva Nilson Pressão, um abraço. Alô, parceiro Val. E a família Pitola do Jutaí. Bora, meu amor. Atenção, Pantera. Bora brincar um pouquinho aí. Bora brincar, bora brincar! Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, essa luta aí! E a galera do Bar Parada Dada! Isso aqui! Agora mexe na cintura, gira e me dá um beijo bem bom! Vem! Vem! Vem! Vem, vem, vem, vem, vem pra cima! Que você quer ser, sendo que é tão bonita. Mas assim, África. O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita? Tony Edson. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Trocamento. Uma passarela da BR 316. Deixa eu abraçar meu amigo Rogério Barbosa. Lá de Treguatela, está aqui também com a gente na Vila do Cravo. Curtindo luxuosa. Um abraço aí também. A galera aí da Carretina Mal Criada, meu parceiro Regi. DJ Birubiru também. Um abraço no Tom. Aí, DJ Tom. Solta, solta. Coração tão só assim, assim, assim, ó. O Alexandre Salvador do Tocar a Última. Sucesso. DJ Tom Máximo. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. DJ Tom. Procurando amor onde não há. Fala, Rafael Amara. E também Amanda. Meu amigo Marcelo. Mike Diogo. Aí do Neto Frangos também. Grande Nego. Também com a gente, Inei, entendo que é e o pirado Iranildo. Um abraço! Amor vai encontrar. Mas eu te digo: hoje eu vou tocar tudo! E esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. Que tem que ser você. Vou te encontrar no Super Transação. Pra gente. Sírio, meu amigo Abildo Braga. Eles vão te envolver. Mãozinho nada, meu Jackson. Marilele Isaías. Toda a galera. Vira, vira. Direto dos Campos Marajoara para o mundo. A luxuosa Carroça da Saudade chegou. Meu amigo Marcelo lá de Marapani, onde tu tá? Luxuosa Carroça da Saudade. E no áudio é ele. Digital Gravações. E quanto mais eu bebo, mais eu quero. Um, dois, três. E aí, Madoka, Leleco e o parceiro Paguri. Já já tem muita saudade pra galera. Bora virar. Nossa, DJ Tom! Chamas do passado que nasci de solidão. Não quero mais sentir você queimar meu coração. E eu? Eu perdi meu tempo só. Meu amigo Marcelo de Marapani! Me desperdicei diversas chances de sonhar. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Chorar, quero alguém que me dê valor, assim vou seguir. sacanagem negando essa paixão. Uhul! Mexeram foi com doido! Mentes e me olhas sem razão. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Quisesse conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. A digital. Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz. Bora, meu gerente, bora, meu gerente! Como posso escapar de dar minha vida e levar meu amor? Cláudio! Fiz pra ti. Bom, e também o Bruno Absoluto. Um abraço! E levar meu amor. E aí? São as canções do nosso amor. Hoje o som que toca o sedutor. Quem toca, quem toca? DJ Betinho, eu vou pedir. Bora curtir! Que faça essa declaração. Fechando pro outro ano. Você me tem em suas mãos. Já já tem aquela saudade. O jeito que você me toca. Um abraço aí, meu Rafael, Amanda, GDP. Ninguém jamais. Um abraço. Cadê a digital? Você tem todo meu amor. Inspetor, abastece. Sou toda tua e só você me dá prazer. Como é o nome do homem? Chico doido. Calma, Pantera. Logo pra mim, Chico doido, estou pronta pra ti. Em Bragança, ai, Bragança, eu quero te sentir, Chico doido, meu amor não tem fim. Em Bragança, eu quero te sentir. Te abraço aí, Super Fúria, Teste Marcante, Jerry, Aterro e o Neto, da Nike e o Valdinho. É isso que tu quer. carroça da saudade. A nobreza que vem dos campos do Marajó. Ainda não descobri por que me abandonou. Deixa eu abraçar aí também o grande gordo do Chimbinho da Baixada, Tito Mix. Alô aí, Jacinho, mocíssimo do Pô. Um abraço. Seu coração, pulsando tanta emoção. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. Um beijo alto eu paguei. Alô, Espeto Carlinhos! Você. Eu te falei que ia sair hoje! Não irei suportar pela vida passar sem ter você. Se eu amanhecer, olhar pro lado e não te ver, eu vou chorar. Por ti não existe mais. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outra chance não vou te dar. Na virada! Outro amor vou dois, encontrar. Um, dois, três. Bora brincar! Coração, gravando nosso vida, essa distância só me faz sofrer. Tô sentindo tanta falta de... Um abraço aí, Debil J, meu! E o seu monstro! Mangueirinha, A lua que ilumina o meu chefe. Amigo Bruno, cabuloso, Jairo! Mas essa distância desaparece. Um abraço pra você, também, o Marco Play do Badola! Luna, também, o Daniel e a Joyce! Alô, Maurício, Jerry! Edu e a galera aí da mídia! O Chico vai detonar. Eu vou me divertir, mas vou te esperar. E Edson vai arrasar. O meu coração que só faz chorar. O brilho dos teus olhos, meu amor, não posso esquecer. Sonho toda noite com o teu prazer. Vê se não esquece, eu amo você. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Alô! Que tal uma relaxada? E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. Minha garraginha, na moral. Nem a metade do que eu sinto aqui. Toda galera aí do Fluminense, do Guberé também, o Manel, Angela, Carol, Neide, Socorro junto e o Marquinho. Os estados ainda contam o mar. Será que agora dá? Será que dá? E aí? Tá meu parceiro Neto da Nike, Subfúria. Se ainda não Jackson, tá, o cara que deu um valor aí também, o Netinho. E o DJ Ivanilson Pressão. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acender. Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar? Mas... meu amigo Giovanni do Acará do Cacoal! Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Bora acordar! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor. Alô? Gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Seu Ana Mônica e a Carla Joyce e Alexandre do quilômetro 29. Faz amor de Bujaru. Gostoso de novo, de novo, de novo. Manda 007. Deixa o mundo saber, baby, como você é. Da minha Maria, Perseu do quilômetro 40, o João, depois, da família suicida do Jutaí. Porque quando você desce, a lua também desce pra ver. Alô, Regi! Já me ganhou, agora é só DJ Birubira, a galera da Sarrita Malcriada. Colocar no Face relacionamento sério, mostrar pra todo mundo consigo te ver de outra forma que não seja como um amigo. Meu amigo Jailson, Adidas, Rinaldo, nas horas e aí, Gilene. Sempre vai estar lá. Às vezes tão triste eu fico por não sentir a mesma coisa por ti, baby. Quero ser bem mais que uma amiga. Se me der uma chance, eu te faço sentir o que nunca sentiu antes. Só peço uma chance. Só uma chance. Já, meu amor é um diamante. O que mais? E guardei as sete chaves pra te dar o que nunca sentiu antes. Na carroça da saudade. Uhul! Nunca tentação. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. Forte abraço aí, meu amigo Cravo, que está aqui prestigiando a famosa carroça. Tocando só os melhores. E agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. E aí, Alencar? Decidi de uma vez deixar meu coração. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. Ou ela ou eu. Escolhe de uma vez, não tente me prender. Você que fez errado tentando esconder. Que ficava com ela e ficava com eu. É mesmo, é? Você perdeu a mulher que te amava e sem perceber. O amor que eu procurava você não me deu. Eu já estou... Um abraço aí, o gordo aí dos primos da Baixada. Tito Mix, Rayane, Nath, Renata, Erika e Isabel. E a galera aí do Bar Parada. Um abraço pra vocês, curtindo a carroça. Banda Louca Tentação, tocando a sofrência do Pará. Ai, Maurício, Jerry e também Ivanilson, pressão, o cara que arrebenta. Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar. Calma. Se você pega, você me manda. Já quer? Fazer em poucas horas de um dia. Ei, Botera. Você não sabe quando está certa. Você tem que entender que amores vem e vai, eu sei. Fica. Bora para aí, né, Toninho? Agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar, você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É um veneno pra garganta. É tão ruim a vida que você leva. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Meu parceiro motor é Cláudio. Um abraço pra você. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonha. Nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. O seu tempo vai chegar. Chega! Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca, DJ Tom. Que diz que o bom da vida é ser solteiro. Diz se adiantou alguma coisa. DJ Tom Máximo. Beijar umas quatro ou cinco bocas com beijos. Meu parceiro Melo! Está aqui também com a gente, um abraço aqui no Tom. E essa daí é o hino lembrou de do Espetor Carlinho, que ele disse assim: beijou a boca errada, lembrou da boca certa, entrou numa gelada. Amigo Andrei, toda minha coberta, sabe? Segurança Pitbull. Que você tanto espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera, eu era. Você me olhou. Agora minha vida acredita. Nunca acreditei em amor à primeira vista. Até você aparecer no nada. E arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer por aqui hoje. Nada, e quem diria que do ao lado aí até tirei meu som. A patroa Letícia, isso aqui também. E quem? Letícia Digital. Se hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. É Maria Letícia, né? Troquei a noite pelo dia. Se visse hoje não acreditaria. Troquei o bar, agora é só sorveteria. Só eu e ela, quem diria que o cachaceiro virou homem de família. The best music with the top DJ. DJ Tom Máximo. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amore. Como se meu amigo gordo da Baixada tá na área. Como tenho vontade. Uhul! Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixam. A gente tem CD aí do Elton Frigínia, para tem CD do Josias e tem CD do nosso maestro Toninho. No coração da gente, DJ Márcio Super. Direto dos Campos Marajoara para o sucesso. Luxuosa. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos. Mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Vou tocar uma pro nosso produtor. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Alô, Peixilândia! Pode curar as feridas do amor. Estou vivendo. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que tô sabendo agora que o Franginha tá vindo candidato na mente. Em Barcarena, é verdade. Amores nos deixarão uma canção para a Rádio Clube caiu na brecha. Palavras que ficam assim. Bora digitar. No coração da gente. Não chore por ele. Oba! Sei que tá difícil pra você, mas também não tá fácil pra ele. Todo dia ele tem me ligado perguntando por você. Sei que seus pais não querem essa união, porque ele não é homem de verdade pra você. Esqueça desse amor sem futuro, que o amor maior do mundo um dia chega às vezes sem querer. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Garota, não chore, não chore. Vamos pra saudade já? Por ele. Inspetor! Seus estudos é garantia de um bom futuro e o amor dessa criança que ainda vai nascer. Mas se não for para ser pra sempre, mas que seja inesquecível. E na batalha da vida, o primeiro passo pra vitória é a vontade de vencer. Garota, vamos até 3 da manhã! Não chore, não chore por ele. Garota, não chore. Não chore, não chore por ele. Davidson Reis, a nova onda de Icoaraci e banda Vírus Musical. Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, seu braço de leitura, galera. Até pinga com a Nica. Aqui, hein, jogador aí, o Cláudio Gavião. Amigo aí, Lucas. Uma coisa errada. Alvino Braga, Elias e toda a galera, só de boa. Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu tô lembrando. E aí lascou o rádio do boteco, alguém ligou pra piorar, a nossa música tocou. E coração de bebo não guarda rancor. E aí lascou, fecha a conta. Vamos, turma! Deixa eu abraçar com muito carinho e desejar muitas felicidades à nossa gente Andréia, hoje comemorando com a gente aqui do ladinho da Luxuosa. Obrigado, Andréia! Obrigado, grande inspetor Carlinhos e o nosso parceiro Melo aqui com a gente. Obrigado, hein? Rádio Clube! Parabéns, Sargento Andréia! Já já vamos bater o parabéns. Vai rolar um bolo, um vatapá e um salgadinho. Mas eu tô lembrando. E aí? E aí lascou o rádio do boteco, alguém ligou pra piorar a nossa música. Paulo Júnior, posso tocar uma pra mulher? Bebo, não guarda rancor. Posso tocar? E aí lascou. Fecha a conta e me pede um táxi. Pode ser? Que eu vou atravessar essa cidade, nem que seja. Pode ser essa aqui, ó. De quem é? Essa aqui, ó. A culpa é do radinho do seu. Se está me ouvindo, agora estou pedindo. Olá, família Oliveira! Você voltar. Enéas, o João Gabriel e a Carmen, só de boa! Se te magoei, só você amei. E sempre vou amar. E aí, Carlos Sonic? Te espero, meu amor. Cadê a minha parada? Não me deixa assim. Oh, amém. Meu amor é demais. Meu amor é demais. E a família Bitola? Tô junto aí. Penso em você. Passaram tanto aí da Vila do Cravo. Que salvou quarta-feira, meu irmão. Meu amor é demais. Servando e a preta, abraço aqui do Tom. O quarteto animal formado, DJs Tom Massi. Máximo, Wellington Franjinha, Toninho e Josias. Se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Sonic aí com a gente, aí Sonic! A 5.0 tá curtindo aqui com a gente, obrigado, viu? O Jadão aqui em passeio de luxo! Alô, Sonic! Dia e noite só penso em você, tentei te esquecer. Alô! Best Music DJ Tom Máximo. E aí? Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Nessa história eu não acredito, já que eu não sou tão ruim. Bora espetou, bora espetou! Faço tudo que você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Nossa, gente. Na verdade tudo que eu mais quero é que você tá feliz. Com você, você, faço tudo, tudo pra te ver feliz com você. E o aniversário dessa gente continua daqui a pouquinho lá no Palácio dos Bares. Aí sim, Tom, vai ser tudo por conta dela, meu irmão. Cerveja, tira gosto e muito mais. Vamos lá! Isso é muito mais. Quando eu estou sem graça e triste, alô Belém, está distante Belém. Mas se você chega, muda tudo. Já parou, Belém? É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Até trio elétrico vai rolar no aniversário dessa gente, Andréia. É saber que você tá. E lá em cima, Paulo Júlio Digital, o Wellington Rogério da Silva Costa. Feliz com você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Digital, manda aí pra Letícia com muito amor e carinho. E ele diz assim pra ela, assim ó: fique comigo, é, até o fim. Quero, alô, Pit 1, você aqui. Quero que sempre você aqui. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Rádio Clube! Deixa eu abraçar o Mãe de Carinha, galera, dançando o popó. Aqui com a gente, Milton. Um abraço com muito carinho. E toda a galera lá do Tauá. Um abraço pra vocês, viu? Rompendo fronteiras. Um abraço, hein? Alô, Júnior Digital! Digital Gravações. Que sabe, Pantera. Uma atrás da outra. Sem tirar o dedo. Tenho você. Toda a ternura que eu procurei. Só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Quero ter sempre você aqui. Quero ter sempre você aqui. A carroça da saudade. Eu só queria de ela aparecer. Obrigado a gente, obrigado, viu? Eu vim parceiro Wellington Pranchinha. Está por aqui curtindo aquela situação. Parece o homem que, na verdade, parece o Quiriru quando come sal, meu irmão. Numa tristeza tremenda. Está aqui com a gente. Obrigado, Wellington! Vamos lá, Tomásimo! Jeiton. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. DJ Tom Máximo, o homem do alô. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Pra recordar! Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho, vamos salvar nosso amor. Vamos lá, filho. Mais uma vez. Pau na máquina. A gente. Um abraço aqui do Tom. Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho, vamos salvar nosso amor. Eita! Mais uma vez. Bora recordar mais um. Aí, Tom. Fala, clube. Eu vou ser no Grug.

música. Você não aceitou, então. Fala, clube! Olha aqui, todo ladinho, Deiton, meu parceiro. Confesso que Carlos Sonic, da 5.0. Ei, Bruno Josias, deixa eu dar um toque pra galera, e claro, e me dá aquele aflexo. Em mim, você, no planchinho e no Toninho. Aí, Sonic! Eita, Josias! Tom! Eu gostei daquela brincadeira que faz assim, ó. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Tá aí, Tom, tá aí, Tom! Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Agora a produção prepara aquele eco. E eu vou dar-lhe um grito e anota aí esse nome. Anota, anota. É o DJ Josias, o espetáculo. A minha tentativa. Amigo Paulo, o Deposito MR, tá aqui com a gente, Nandinho, César. Tá todo mundo hoje, bom Jesus. Sucesso, show de bola. Tá ali, luxuosa. Sou papai. Você não aceitou, então chorei. Confesso que fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido, fracassei. Mas saiba que não sou de desistir. Você ainda vai cair nas minhas mãos quando tu cair. Eu sei que tudo pode acontecer. Só faz sentido a vida se aqui comigo pode estar o meu amor. Meu amor, bem juntinho, meu amor. Por você eu faço mil loucuras, sou capaz do mundo todo lhe dar. E os momentos de felicidade nunca mais vou deixar. Digital.